Um dia um amigo me encontrou e me contou uma história. Eu acabei escrevendo essa música aqui. Se liga aí. Sabe aquele nosso dia, 17 de janeiro? Foi o dia em que rolou nosso primeiro beijo. E o tempo foi passando, a gente foi se amando. Quando a gente percebeu, já tava namorando. Então, o dia 17 virou nossa data. Era mais um beijo, nem uma picada. Queria meu futuro junto a você. Mas mudou. O tempo foi passando e a gente esfriou. O nosso beijo não tinha o mesmo calor. E foi na mesma data que tudo acabou. Investi tudo nesse amor. Foi bom até onde durou. Superei a dor, mas sinto falta do seu beijo e da gente fazendo amor. Eu só te peço por favor, me dá aquele seu calor. Meu coração não te esquece, ele só quer um DVD do nosso dia 17. Simbora gente, música nova. É mais uma do Caiozinho, é mais uma da empresa. Então, dia 17 virou nossa data. Não era mais um beijo, nem uma picada. Queria meu futuro junto a você. Mas mudou. O tempo foi passando e a gente esfriou. O nosso beijo não tinha o mesmo calor. E foi na mesma data que tudo acabou. Até onde durou. Chorei, mas superei a dor. Mas sinto falta do seu beijo e da gente fazendo amor. Eu só te peço, por favor, me dá aquele seu calor. Meu coração não te esquece. Ele só quer um DVD do nosso dia 17. Investi tudo nesse amor. Foi bom até onde durou. Superei a dor, mas sinto falta do seu beijo e da gente fazendo amor. Eu só te peço por favor, me dá aquele seu calor. Meu coração não te esquece, ele só quer um DVD do nosso dia 17.